deixes de ouvir. A voz do coração que chama por ti. Que chama por ti. Não deixes de ouvir. Todos com certeza o teu nome universal. Maria, tu és a grandeza, a nossa maior riqueza, mãe de Fátima em Portugal. Ah, Ave Maria. Ave Maria. Apareceste aos pastorinhos, toda cercada de anjinhos, para o tercinho rezar. Agora tudo lhe espera, em maio na primavera, a Portugal volta. Oh mãe, Maria és portuguesa, és de todos com certeza, o teu nome universal. Maria, tu és a grandeza, és a nossa maior riqueza, mãe de Fátima em Portugal. Maria, oh Santa Mãe, o teu nome lindo tem, para o mundo perdão final. Maria, vens de Belém, mas agora ficas bem, na Azinheira em Portugal. És de todos com certeza, o teu nome é universal. Maria, tu és grandeza, a nossa maior riqueza, mãe de Fátima em Portugal. Maria, oh Santa Mãe, o teu nome lindo tem, para o mundo perdão final. Maria, vens de Belém, mas agora ficas bem, na Azinheira em Portugal. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Canal 2 da Tena Web. Dançar o tango e contigo dancei, por ti me apaixonei e te amei tanto, tanto. Neste tango encontrado, por amor eu me perdi e dancei apaixonado, nos teus braços abraçado, nunca mais me esqueci de ti. Naquele dia em que eu me apaixonei e foi este tango

quando fingi nada ter sentido. Por isso hoje estou arrependido. Mas depois de tanto tempo, eu não aguento. E ainda choro quando vem a noite sem te ver chegar. Ainda grito teu nome para me encontrar. Ainda durmo com o teu retrato junto ao coração. Ainda sonho acordado. Ainda sinto teu cheiro no meu cobertor. Ainda vivo numa guerra entre a mágoa e a dor. Ainda dividido entre lágrimas e solidão. Ainda estou apaixonado. Ainda. Ainda dividido entre lágrimas e solidão, ainda estou apaixonado. Canal 2. RadioAntenaWeb.info, o site da nossa estação. Confessando as suas mágoas. Ao chegar a madrugada, fico mais apaixonada ao ver o sol a brilhar. Escondeu-se em segredo e quis ir deitar-se cedo para ninguém a ver chorar. E a lua apaixonada, de ciúmes disfarçada, docemente suspirou. Sozinha, com o seu luar, com o sol sempre a sonhar, a bailar de amor chorou.

para a terra, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha. Eu te encontrei muito caladinha, ias para o trabalho com outras amigas e uma musiquinha, ias tão contente quando de repente, sem uma sombrinha, desata a chover. E o teu vestido colado ao teu corpo, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha, toda molhadinha. Por ti, oh fofinha, só sei que te quero e por ti eu espero. Sempre meiguinha, nada de promessas, mas aqui eu juro, com a minha vidinha, ai amar-te sempre.

tanta dor eu não mereço. Acredita que não minto, não deixei de te amar, embora seja com outra que adormeço. Essa é a rádio que só toca sucesso. Quando a gente sofre o que eu sofri, a saudade é uma chama e arde mais que o sofrimento até ao fim. É por isso que eu te digo, se me queres de novo depende de ti. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, tu voltava. Se eu visse afinal que não estás igual, e o céu me dava paz, só bastava uma palavra. Teus braços eu voltava. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, eu voltava. Se eu visse afinal que não estás igual, e o céu me dava, ai, só bastava uma palavra. Ai, de teus braços eu voltava. Nunca é tarde quando se ama, mesmo quando está desfeito o coração. A verdade não se engana, nem se apagam sentimentos com a razão. É por isso que eu te digo, meu regresso apenas está nas tuas mãos. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, eu voltava. Se eu visse afinal que não estás igual, e o céu me dava, ai, só bastava uma palavra. Ai, de teus braços eu voltava. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, eu voltava. Se eu visse afinal que não estás igual, e o céu me dava, ai, só bastava uma palavra. Ai, de teus braços eu voltava. Eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, eu voltava. Se eu visse afinal que não estás igual, e o céu me davas, ai, só bastava uma palavra. Ai, e a teus braços eu voltava. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, eu voltava. Se eu visse afinal que não estás igual, e o céu me davas, ai, só bastava uma palavra. Ai, e a teus braços eu voltava. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu... Azé, pelas cartas vem. Meu amor ralha comigo, mas eu gosto tanto dela, que nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela. Aguento este castigo porque não quero perdê-la, e nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela. A mulher da minha vida, gosto dela mas não dá. Toda noite, todo dia, comigo tem que ralhar. Ai, tem cá um feitiozinho que me põe fora de mim. Mas eu, como sou bonzinho, pouco ralho e digo assim: meu amor ralha comigo, mas eu gosto tanto dela, que nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela. Aguento este castigo porque não quero perdê-la, e nunca ralho com ela, eu nunca ralho. Eu nunca ralho, eu nunca ralho.